percorrer. Procura se entender, é melhor correr pra não perder o que vai acontecer. Com compreensão, com uma boa intenção, segue o coração, vai sentir a gratificação. Alcançar os teus sonhos e onde nunca chegou. Sem pensamentos medonho, pise onde nunca pisou. Pés firmes no chão e tu irá descobrir pra onde seguir, chegar onde realmente quer ir. Se liberta e vê o que a vida te dá. Sempre com positividade, carga pras coisas mais, rapaz. Faz um dia melhor que o outro, não deixa o frio te invadir. Tira essa corda do pescoço, um passo errado e cai na grande ratoeira. Se não levas a sério, és tratado como brincadeira. Não fica de bobeira, o tempo voa e já era. Encara e faz no presente que o futuro te espera. Segue o beco sem saída, caminha. Alcance de forma positiva, mente ativa, te incentiva no destino certo e de forma passiva. Segue o beco sem saída, caminha. Alcance de forma positiva, mente ativa, te incentiva no destino certo e de forma passiva. Cheio de altos e baixos, de paralelo a paralelo, segue o caminho amarelo pra te levar ao castelo. Se tem dúvidas, vai em busca de resposta, não há conclusão. Faça variação de proposta, destrua as barreiras que aparecem em sua frente. Não diga que não consegue, seja inteligente e tente. Não adianta mapa, GPS ou copiloto, se não encontras direção, vai seguir sempre pro torto. Não seja louco indo do lado pro outro, se não focas, desfocas e acabas todo roto. Poucos que nascem com um sorriso no rosto, tendo tudo de bom ao seu jeito, ao seu gosto. Berço de ouro não se escolhe pra nascer, dentro de ti é um tesouro. Só basta você ver, tu escreve tua história, não deixa acabar a tinta. Pra luta chega, se a glória, se a vontade for infinita. Segue o beco sem saída, caminha. Alcance de forma positiva, mente ativa, te incentiva no destino certo e de forma passiva. Segue o beco sem saída, caminha. Alcance de forma positiva, mente ativa, te incentiva no destino certo e de forma passiva. Quero agradecer aqui desde já a um grande mano que teve a virar noites comigo pra gravar esse álbum. Um abraço, mano, espalha. Coletivo 258, lente de contato. Um abraço pros meus manos dos Omega Crew. Sulo, quartel 469, é nóis, meu véi. Barraco 27, tamo junto. P1, DJ Crava, DJ Hip. Zona 4, La Família. Bebê do Fumo. Meu mano é M. Cirilo. E a todos que acreditaram sempre em mim. É nóis, meu véi. Bully 2B, a volta de quem nunca foi.